recebi de Deus eterna herança, a sua palavra me dá segurança. Eu tenho a posse do maior tesouro, nesta certeza feliz, pois sei.